Se o cara fosse bom, não tava no time lá do Toronto, do Canadá. O artilheiro da Copa de 2010 fez 5 gols, ele fez 4. Kleber, o Cresce tá vencendo o debate. Na Copa do Mundo, foi gol contra do Felipe Melo. A bola tava na mão do goleiro. Bom, estamos com os dois comentaristas bons aqui para falar de futebol, o Kleber e o Clécio. Clécio, uma primeira impressão do jogo de ontem aí contra o Panamá, da seleção. Por favor, dá sua opinião. Lembrando que o Panamá não foi para a Copa por causa de um gol, tá? Quem fala aí que o Panamá é a seleção ruim, é ruim, realmente. Não, e o detalhe, né, Clebão? Aos 45 e aos 46 os caras tomaram. Ou seja, é a virada dos Estados Unidos. Só aquele goleiro lá de 1,55m, parece? Sei lá, pequeno, braço curto. Sério? Lembro o Júlio César. Lembro o Júlio César, goleiro braço curto. O goleiro de hoje é do tamanho da trave, gente. Ô, Clebão, e o México tá lá graças aos Estados Unidos, hein? O maior rival, né? É? E o nosso goleiro, o que você achou dele? Bom, ele é bom. Toda vez que ele jogou na... Sério? Toda vez que ele jogou na seleção, assim, ele jogou bem. Ô, Clebão, mas também, né, Clebão? Clebão, posso falar você de trouxa? Pode. Quando precisou dele no jogo mais duro, Clebão? Ele frangou, foi contra a Holanda, Clebão. Não. Paulinho. Que tá com o Beto de razão, Kleber. Tá com o Beto de razão, Kleber. É fácil, viu? Vai cantar contra a Holanda, contra a Espanha. Falando que na Copa das Confederações. Ah, foi das Confederações, Kleber. Você tá me dizendo que foi um... A Espanha tava comendo as putas lá em Pernambuco, lá em um valor, Kleber. Sério? Mas tava. Na Copa do Mundo... É um dia antes, foram lá de saco leve, foi jogar contra o Brasil. Sério? Na Copa do Mundo, foi gol contra do Felipe Melo. A bola tava na mão do goleiro. E o cara tirou. Tá certo isso? Contra. O Kleber, o cara saiu catando borboleta lá, se trombou lá com o zagueiro. Sim, a bola era dele. O cara subiu de cabeça e foi gol contra. Se, pode chamar você de trouxa? Pode chamar você de trouxa? Deve. Se o próprio cara já assumiu que ele errou... Clebão, se o cara fosse bom, Paulo, se o cara fosse bom... Aí ele assumiu no esporte espetacular, assumiu que errou. Se o cara fosse bom, não tava no time lá do Toronto, do Canadá, que nem é dos Estados Unidos, é do Canadá. Do canto do mundo. Nem o clube que é ele. Nem o clube que é ele. Em 2010 ele foi o melhor goleiro do mundo, sabia? 2010, ô Clebão, nem o clube que é ele, Clebão. Ele teve que ir lá pro Parque Rangers lá, aquelas porra lá. Eu que não sei falar inglês, aquela porra lá. É Parque Rangers lá. Por que não tinha outro clube pra contratar ele? Mas Cito, quem é melhor que ele aqui no Brasil? Hã? Quem é melhor que ele no Brasil? Ô, Kleber, põe esse Jefferson aí, esse de eu, o Cavalieri, mas não deixa esse cara no gol, Clebão. Não, vai falhar de novo. Sério? Grava o que eu tô falando, vai falhar de novo. Vai falhar. Grava aí. Vai falhar de novo, grava aí. Os ouvintes estão ouvindo aqui. Tá sendo gravado já. Sério? Grava aí, vai falhar de novo. Eu vou te cobrar, Clécio, isso. Vai, é fraco. Tá, é fraco. É fraco. Tá bom. Ele tá lá graças a... A cúpula da CBF lá, que é parente lá, não sei de quem. E outra? Ele todo ia aceitar isso, não. E outra? Ontem foi contra Panamá, filho. Foi. Foi contra Panamá. Foi mistosinho, entendeu? Mas já... Foi banho de piranha em Panamá. Você acha o Peter Cech melhor que ele? Nossa. Meu Deus do céu, posso chamar de trouxa? No mundo do Peter Cech, ele falhou tudo. Kleber, o Cresce tá vencendo o debate. Ô, Kleber, meu Deus do céu. Olha o nível do Tchek e os campeonatos que o Tchek joga e o nível do Júlio César. Tudo bem, mas na hora Júlio César precisou... só joga a partida importante, cara, não tá na seleção brasileira. Mas na hora que precisou do Peter Tchek na seleção, ele falhou todos os jogos. Kleber, mas quem é a República Tcheca? Nossa, lá? Quem é a República Tcheca? A República Tcheca já foi. Kleber, a antiga Tchecoslováquia. Já foi a época? Já foi, era a antiga Tchecoslováquia. Jogava com o Nedved. Entendeu? Bom, vamos voltando numa próxima oportunidade aí. Falar sobre a Copa. Valeu, gente. O debate é Pode falar. Copa do Mundo, não é de Júlio César. Tá bom. Tá bom. Chegou. Aí. Kainão, o que você achou do jogo da Copa de ontem? Tá bom, né? Tá bom, né? Não, é que o jogo da Copa. Foi banho de piranha pra fazer o jogo da Copa. Não foi. Ontem não foi jogo da Copa, não, tá? Foi amistoso. Foi um amistosinho meia boca. Falaram lá na sala contra o Panamá. E outra, ó. Panamá. Ó, pode chamar o Kainan e o Kleber de trouxa? Por quê? esse amistoso foi tão otário, que isso aí foi pra satisfazer o governo lá de Goiás, que não vai ter a Copa lá. Ai, tô tirando um cala a boca, um cala a boca. Como é que você vai colocar o Neymar lá pra jogar na véspera da Copa? O cara deu uma entrada por trás dele lá, quase quebrou a perna do moleque. Quase quebrou o moleque. É, mas deu. Gana tá chegando, cara. Gana. Gana. Não, a seleção africana. O Chris Boateng com a camisa 9 agora. Aí, ó. Não é mais a 27. Próximo debate. Passada, não. Sério. Sim. E o Jean continua. E essa Gana não me engana, é fraca. Você entendeu? Entendeu? Essa Gana. Aí, cara. Não me engana, é fraca. Não engana. Os leões indomáveis que é o perigo. Mas tem o Asamoah Gyan, cara. Não tem. Ah, que eles estão pra fora lá? Não, ele foi. Não, ele foi o herói e o vilão. É aquele que. Não, não. Esses caras são tão grossos que esse cara enterrou a coitada da Gana. Tá difícil vencer o Clássico Debate. As 46 que difícil. Tá difícil. O artilheiro da Copa fez 5 gols. Sabe quantos? O artilheiro da Copa de 2010. O artilheiro da Copa de 2010 fez 5 gols. Ele fez 4. Tá certo, o Clássico? O Kainan? Tá certo? O artilheiro fez 5 gols, o cara fez 4. Ué. Até o tal de Higuaín foi artilheiro. Até o Higuaín da Argentina foi artilheiro. Entendeu? Um a menos. Ué, até o Higuaín. Mas tá mais forte que agora, o Prince tá jogando no ataque. Prince Boateng. Ó, cara, mas vai ter surpresa então. Nós voltamos no próximo debate. Vamos!